casa já parece um hospício. Do melhor jeito eu não quero te insultar. Nossos remédios, os nossos vícios estão ficando difíceis de sustentar. Já faz um tempo que eu não deito na cama e toco aquela música que você gostava. Mas tudo bem, ainda somos amigos com benefícios. Sei que por essa você não esperava. Você muda de opinião.